Portal do Arrocha. A vida real, amor de aparência, nas redes sociais viramos referência. Todo mundo manda a nossa história, mas só tem acesso ao que a gente posta. Me afastei da bebida e dos meus amigos, tudo por você. Investi pesado nesse amor barato, agora eu tô pagando caro. Paguei pra ver, tô vendo outro frequentando nosso apartamento. Pra beber, tô vendendo as latinhas que eu juntei sofrendo. Paguei pra ver, tô vendo outro frequentando nosso apartamento. Pra beber, tô vendendo as latinhas que eu juntei sofrendo. Dessa vez eu serei o bar e o sofrimento. Uma canetada nossa, Diego Moraes. Me afastei da bebida e dos meus amigos, tudo por você. Investi pesado nesse amor barato, agora eu tô pagando caro. Paguei pra ver, frequentando nosso apartamento. Pra beber, tô vendendo as latinhas que eu juntei sofrendo. Paguei pra ver, tô vendo outro frequentando nosso apartamento. Pra beber, tô vendendo as latinhas que eu juntei sofrendo. Paguei pra ver, tô vendo outro frequentando nosso apartamento. Pra beber, tô vendendo as latinhas que eu juntei sofrendo. Paguei pra ver, tô vendo outro frequentando nosso apartamento. Pra beber, tô vendendo as latinhas que eu juntei sofrendo. Dessa vez